os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. E tem muito mais. Embora muitos artistas tenham gravado música intitulada de rock and roll antes dele, Chuck Berry é considerado o pai do rock por ter acrescentado à música a sua atitude. Mais do que tocar rock, Chuck Berry criou um estilo com suas letras e presença de palco que viriam a ser influência de todos dali para frente. Suas letras eram simples e falavam do cotidiano de seus ouvintes, garotas, carros e conflitos de geração. Foi o primeiro compositor de rock a pregar o amor, como diversão e sem maiores compromissos. Chuck Berry, Sweet Little Sixteen. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. One by one, become so excited. I watch her look at her run, boy. Got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's foot and high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Eddie Hodges, I'm Gone on Your Door. 1960. It's in time. They're kissing in Cleveland, Kansas City team. They're wailing in Wildwood, back in Waterloo. They're scooching all over, even in St. Louis. So baby, get ready, I'm kissing you. Oh baby, cause summertime is a kissing time. Sit on beaches, see the shining sea, smooching on benches, neath a kissing tree, lipstick on collar, done in Tennessee. I saw my baby come home now, started kissing me. Bob Lewis, One Track Mind. 1960. You, hey, and only you. And if there's ever anything you want me to do, I say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A lot of people like to go on trips, others stay at home and read the comic strips. But all I wanna do is kiss your lips, 'cause I've got a one-track, yes, I've got a one-track, I've got a one-track mind. It's true, and it's only you. And if there's ever anything you want me to do, I say the yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A lot of people like to go on trips, some sit at home and read the comic strips. But all I wanna do is kiss your lips, 'cause I've got a one track, I've got a one track, I've got a one track. Considerado um dos maiores nomes do pop rock dos anos 70, o descendente de escoceses Rod Stewart nasceu na capital inglesa em 45, mas gosta de afirmar ter nascido na Escócia. Embora tenha gravado alguns álbuns ruins, Stewart é um dos maiores nomes do pop rock desde a década de 70 por sua elegância no palco, a voz inconfundível que inspirou imitadores e uma coleção de belas composições, folk, blues, country rock e pop rock. Rod Stewart, I don't want to talk about it. Dedicada a você. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. About it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh. Stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night spheres. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it. Incorporation, Funk Town. 1979. Talk about it, talk about it, talk about it. Caixinha de Surpresa. Atualmente, o sucesso e a qualidade musical ostentada pelo Ed Guy já não desperta tanta surpresa quanto num passado não tão distante. Afinal, todos já nos acostumamos à ideia de que são mesmo aqueles quatro moleques os responsáveis por estas músicas tão poderosas e estes discos tão matadores. No entanto, quando a banda surgiu para o mundo, seus integrantes tinham entre 16 e 17 anos e, mesmo assim, já faziam heavy metal de forma mais do que digna de aplausos. Ouvidos estupefatos espalharam-se pelo mundo tão rapidamente quanto a popularidade da banda, que de virtualmente desconhecidos em 97 passou a grande revelação em 98 e hoje é uma constatação, uma realidade assombrosamente animadora para o cenário do power metal melódico. Bad Guy, When a Hero Cries. Sunshine of Your Love. 1968. It's getting near dawn. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Your song. words how wonderful life is when you're in the world. Build it. primeiro hit do grupo na Inglaterra acontece em 96, quando Get Down, You're the One for Me, chega à 14ª posição. Mas a consagração definitiva só vem quando dois singles do início da carreira entram pela primeira vez para o Top 10 britânico. A música I've Got It Going On chega à 3ª posição, enquanto a balada I'll Never Break Your Heart ocupa o 8º lugar. Em 96, o grupo lança seu primeiro disco na Europa, Backstreet Boys, repetindo o sucesso alcançado com os singles. No ano seguinte, chega ao mercado europeu o segundo álbum do quinteto, Backstreet Back. A música Everybody transforma-se rapidamente em um grande sucesso, abrindo espaço para o Backstreet Boys nos Estados Unidos, onde o hit alcança a 4ª posição em junho de 98. Na sequência, o quinteto emplaca as canções Quit Playing Games With My Heart, As Long As You Love Me, do mesmo álbum. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. 1997. Quit playing games with my heart. Celine Dion e Carole King, The Reason. I was high and low and everything in between. I was wicked and wild, baby, you know what I mean. Till there was you, yeah, you. Something went wrong. I made a deal with the devil for an empty eye. Oh, into hell and back, but an angel was looking through. It was you, yeah, you. It's all because of you. You are the reason. Oh yeah, you.